Diariamente honrei a disciplina, com amor difico dá, tem mais, tem o seu valor. Naquele tempo do vento, querendo empurrar, naquele tempo do remo contra a onda do mar, na rua estudar um desempenho, dom para executar som, decoração. Compreenda bem antes só do que mal acompanhado, pela negatividade que atrai perreco para teu lado. Nublado, fica se tu não explica-te que faz da vida, pá, para se garantir como ser humano bem melhor, para você e para o bem maior, conexão, divisão e só consentimento desata nó. Digníssima, até dom da boa interpretação, de aderir bem daquilo que não obtém com o cifrão. É no de pessoa reta, man, que ultrapassa e afasta aquela amizade em troca da cachaça. Olá, hermanos, somos todos latinos. Ei, salve o vale, salve desde o Brasil. Pra todo mundo, tio. Vai entender, além do que os olhos vê na questão terra, espaço e missão. Vai entender, além do que os olhos vê na questão terra, espaço e missão. Levante a mão, aqui nessa celebração. Levante a mão, vem com sua boa vibração. Menina, menina, que não amar, ela não chamar. Mil maneira minimizar, mas ela. Filha da pula corrupto, fica na sua, tu não merece que eu trampe. Para você vir aqui ser o pá da quermesse, mas tem algo a ser feito, sim. Algo a passar, boa ideia, mando parar, edificar. Vai entender, além do que os olhos vê na questão terra, espaço e missão. Vai entender, além do que os olhos vê na questão terra, espaço e missão. Valeu, velha escola, pela ponte ao conteúdo, ideia boa, passada, mano, pá, para o futuro. Família, a correria é vitamina para a vida, raiz da vinda que nos anima. Escolha voluntária, mas tava no subtendido. A herança do espírito bom que está comprometido com a glória de quem? De quem te fez pro bem, desde que cê veio, disseram amém. Vai entender, além do que os olhos vê na questão terra, espaço e missão. Vai entender, além do que os olhos vê na questão terra, espaço e missão. Vai entender, além do que os olhos vê na questão terra, espaço e missão. Vai entender, além do que os olhos vê na questão terra, espaço e missão.